aqui de cima, tipo quadrilha em busca da sonsa. Cenário formado por muitos jogado, terra de piranha. E o que os moleque quer, muitos morrem sem saber. Na rota os Pelé, na noite tá suave. Deixa vir, pra ver se não custa as 9M. Ponto falo, hoje tem. E pros firmes, isso aqui é normal. As pati gosta, Stella quer tá no meio. Pensa que engana, e o que ela quer, eu sei bem. No íntimo, os bandidos na rua. Então firmou. Aglomerou, hoje é doce ou travessura. Gostou. Os moleque firmeza, as dona fight no frevo. Mais tarde, no paredão da Smurf, maluco pirando grave. Complexo coquetel, quer hoje consta também. Gama, Recanto e Braslândia, é só base. Gostou na madruga, o engate foi nervoso. Os firma tão de cima, preparado com dedo afoito. A brisa fria me instiga, rola um vinho aê. Daqui pra frente o que consta, deixa aparecer. Constou mais um na quebrada que se foi. Tiroteio aqui é mato, corre, corre de noite. Tem frevo na quebrada, tem frevo dos marapa. Tem frevo das doninhas onde nós consta de quebrada. Mas não pode se envolver. Bate atrás, tem um buscado. Os verdadeiro cadê? Amigo, sangue, suga é mato. Na ilusão de quebrada que consta aqui nos representando função. A quebrada, CR em ação. Hoje custa os maloqueiros na quebrada tem. A noite tá suave, a brisa me faz bem. Hoje a noite promete, tiver só com os kit. Dinheiro os moleque, as bati o uísque. Hoje custa os maloqueiros na quebrada tem. A noite tá suave, a brisa me faz bem. Hoje a noite promete, tiver só com os kit. Dinheiro os moleque. E consta tudo nessa porra que hoje eu tô de reincidente. Na função 3-3, criminoso de patente. Com 16 no pente, não tô pra brincadeira. Se capa atravessar, vai virar peneira. Se lhe dedicar, tá capa, minha PT-40. Boy tremeu das pernas, Patrícia ficou foguenta. Atrás de prazer, vem comigo no rolê. Curtição e adrenalina, eu tenho pra oferecer. Aciona os Nextel, na bandeja põe Terel. Hidropônico no véu, e fumaça pro céu. Fiquei doce que nem mel, aderi nas Hot Girl. Coloco umas bebel, mais tarde rendeu motel. E hoje eu tô de fight, atribulando a night. Aderência light, com as maloqueira party. Whisky, beer e night, o que tu quer nós tem. A noite tá suave, a brisa me faz bem. Hoje custa os maloqueiros na quebrada tem. A noite tá suave, a brisa me faz bem. Hoje a noite promete, tiver só com os kit. Dinheiro dos moleque, as pati o uísque. Hoje custa os maloqueiros na quebrada tem. A noite tá suave, a brisa me faz bem. Hoje a noite promete, tiver só com os kit. Dinheiro dos moleque, as pati o uísque. Tem diversão na city, tem diversão com os kit. E os moleque pira quatro rodas, o sedã tá chique. Risca pedra no isqueiro, aciona as dinamite. 2 megas de pancada na praça, rolando os hit. Porta mala aberta, o jogo pai não é só rajada. De walkie tem gradado, cage pra encher as taças. Fumaceiro, bombardeio, vagabundo, escaro. De dose limitada, mas não cai, mas não inclina. Louco depois da zero, molha a blusa com beijinho. E hoje os lançamentos e canta os moleque. No gingado curti a lombra, aprecio o momento. Que amanhã é outra vida, tem corre o sustento. Pra escraviar, mais ou menos, tanto faz, tanto fez. Agenda, lota, freguês, soma e calcula o mês. Que a noite o frevo é da vez, e ali se acomoda. No descartável, whisky, head, ritmia que rola, que rola. Hoje custa os malogueiros na quebrada tem. A noite tá suave, a brisa me faz bem. Hoje a noite promete, tiver só com os kit. Dinheiro dos moleque, as pati o uísque. Hoje custa os maloqueiros e na quebrada tem. A noite tá suave.